ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje, quarta-feira, dia 16 de julho, nós vamos retomar o assunto que nós tratamos na segunda-feira, sendo que na segunda-feira foi um enfoque diferente, eram dois jornalistas estrangeiros, um italiano e uma dinamarquesa, falando sobre a situação precária dos direitos humanos e das relações difíceis entre os movimentos sociais e os cidadãos em geral com as instituições policiais e o Estado, aqui no Rio de Janeiro particularmente. Hoje nós vamos tratar das prisões que foram efetuadas no sábado, já a partir de sábado, nessa operação Firewall, uma operação fantástica, deflagrada no país inteiro, que acabou prendendo inclusive a Sininho, né, Elisa Quadros, lá no Rio Grande do Sul também, todo mundo preso em casa, todo mundo preso sem uma acusação formal, apenas com a suspeita da possibilidade de talvez, quem sabe, provocar algum ato terrorista, coisa também que não consta da ficha de nenhum deles. O fato é que essas pessoas ficaram presas, foram recolhidas, já estão sendo soltas agora pela manhã por força de habeas corpus que foram encaminhados, impetrados à justiça e concedidos. E entre essas pessoas está uma colega nossa daqui da Agência Brasil, aliás, e da Rádio MEC, é uma produtora da Rádio MEC, que é a Josiane, e que também vai estar nesse grupo que está saindo agora. E a rádio, as rádios EBC todas vêm acompanhando, a empresa vem acompanhando essa situação. Ontem a Agência Brasil avisou que está noticiando as prisões de manifestantes desde o último final de semana, e o nome da funcionária não foi divulgado nas matérias anteriores, seguindo normas do Manual de Jornalismo da EBC, que recomenda a preservação da identidade de pessoas consideradas suspeitas de um crime. E agora já pode vir à tona, porque a própria BC já considera que ela não é realmente suspeita de qualquer crime. Bom, aqui no estúdio comigo estão a Rafaela Lopes, advogada do Instituto de Defensores de Direitos Humanos, o Lucas dos Santos, que é do Coletivo Carranca. O Coletivo Carranca é um filhote, digamos assim, do Mídia Ninja, da Mídia Ninja, que surgiu no ano passado ainda com a Raquel Boechat, numa proposta mais pura do que a Mídia Ninja, do que aquela do Pablo Capelé e do pessoal. Eu gostaria de abrir o programa com a advogada doutora Rafaela, dizendo, Rafaela, como é que está a situação nesse exato momento, que parece que já tem gente saindo, né? Onde é que estão essas pessoas, estão saindo, como é que está tudo isso? Bom dia. Bom dia. Hoje, na verdade, é um dia, né, de festa, né, pra gente do DDH, depois da notícia que a gente teve ontem do habeas corpus, né, que foi deferido pelo desembargador Ciro Darlan. E o DDH atuou em três casos, né, no caso do Gabriel, da Carlaine e da Jerusa. A gente já está se movimentando, né, para que os alvarás de soltura sejam executados o mais rápido possível. Temos advogados sendo encaminhados. As pessoas estão presas ainda ou já estão saindo? Estão presas ainda. Ainda não estão saindo ainda? Agora, 9, 10 horas da manhã, não saíram ainda? Não, porque é uma burocracia. É uma burocracia. Pois é, uma burocracia danada. Tem o SARC, tem que digitar o nome das pessoas no alvará de soltura, etc. O alvará de soltura já foi expedido ontem, né? É. Então, a rigor, esse alvará de soltura já foi encaminhado ao presídio ontem, já está na mão do diretor do presídio desde ontem. Acho que é um processo um pouco mais demorado. Mais lento demorado, ainda do sim. que... Sim. Sim. E aí, qual é o processo? O que é que vai rolar, então? Pois é, a gente tem que ficar pressionando a secretaria lá da Câmara para que esse alvará seja encaminhado o mais rápido possível e seja executado lá em Bangu o mais rápido possível. Qual Câmara? É a segunda. Câmara não, de quê? É a... É Câmara de quê? Câmara Criminal. Câmara Criminal, tá certo. Lucas, você que está do coletivo Carranca e acompanhando também muito de perto toda essa evolução, quais são as informações mais recentes que você tem? Bom dia, Lucas. Bom dia, eu sou do coletivo Carranca, de mídia independente, como você disse, um tipo de filhote do Mídia Ninja. A gente vem surgindo desde 2013, desde o final do ano passado até hoje, e tentando sempre usar as mídias independentes, né, as diversas formas de mídia de forma nova, com artigos, com audiovisual, fotografia, e questionar toda essa lógica, não só contra as manifestações, mas toda essa lógica de governo que é instituída hoje. Essa lógica de governo que não privilegia o pobre e sempre em detrimento do pobre para o privilégio do rico. Sobre informações, eu posso dizer... Oi? Ah, tá. Eu posso dizer que muitas dessas pessoas que foram presas eu conheço, a Jerusa Lopes, por exemplo, que é uma boa notícia dela ter sido liberada, que é da FIP, da Frente Independente Popular. E o que dá para entender, desde os inícios das manifestações, desde aquela manifestação de 1 milhão, em que houve um contato maior da massa com o que já havia acontecendo, em manifestações políticas, é de que a rua ela tem um espírito, ela tem um pensamento que questiona toda uma lógica que é instituída, questiona toda uma realidade. E quando a gente vê um ato corrupto desse, um ato ilegal desses, como essas prisões, como você disse, irregulares, essas prisões sem prova, de gente que nem tinha antecedentes criminais, a gente vê que esse espírito da rua, ele questiona o espírito do próprio judiciário e do próprio executivo hoje, que é um executivo que fecha com iniciativas privadas, que fecha com iniciativas que não respondem à população. Então, dá para entender que há um medo muito grande. Há um medo muito grande, não é da gente. A gente que está na rua, a gente que já sofre represálias a todo momento, a gente já perdeu esse medo. Perdeu esse medo da repressão política, perdeu esse medo da repressão policial, porque isso já se tornou constante. Agora, há um medo dos próprios repressores, dos próprios agentes do Estado, com esse espírito da rua, que não se cala mediante a uma bomba de gás, que não se cala mediante a uma arma, nem a uma arma de fogo, como, por exemplo, na manifestação do jogo da Argentina. Quando foi o primeiro jogo no Maracanã, houve policiais usando armas de fogo contra manifestantes. Então, é um Estado que já não sabe mais o que usar para parar essa voz. Já não sabe mais como agir para parar essa voz que não vai escalar. Rafaela, uma coisa que é muito questionada, eu tenho visto isso no Facebook, é que essa legislação, ela é excepcional, ela é uma coisa que foi criada especificamente para esse período de Copa do Mundo com o Ministério da Justiça e sancionada, quer dizer, ou de qualquer maneira referendada pela presidenta Dilma Rousseff, pela presidência da República. E o que as pessoas temem é que essa legislação de exceção, ela se torne um instrumento guardado na gaveta para a qualquer momento ser utilizado. Como nós temos a Lei de Segurança Nacional, que é do tempo da ditadura e que até hoje está aí. Ela sofreu modificações no governo Lula, mas ela continua aí como uma espada de Damocles em cima da sociedade, a qualquer momento pode ser usada. Nesse caso específico das pessoas que foram detidas no sábado, como é que ficou? Foi a utilização dessa legislação? Foi excepcional porque não havia um flagrante de delito? Como é que é essa história? Conta aí. Só para me corrigir, o Ciro Darlan é da 7ª Câmara Criminal. Desculpa. Bom, em relação aos mandados, né? Os mandados foram mandados de prisão temporária, expedidos. A prisão temporária por si só já é uma prisão bastante controversa dentro da doutrina do direito penal, porque é uma prisão, simplesmente é um encarceramento para que as investigações aconteçam. Então, isso por si só já é tido por muitas pessoas como inconstitucional. Essa é uma a prisão temporária é diferente da prisão preventiva, isso. Não é isso? Uhum. E a prisão temporária, ela não requer um delito, ela não requer. Ela pode ser efetivada apenas na suposição, na hipótese do cometimento de um delito, é isso que você está dizendo? Isso, são indícios, né, que ficam. E aí quem faz essa análise é justamente o delegado de polícia que, né, que faz o pedido da prisão temporária. Então, aí as pessoas foram detidas supostamente pelo envolvimento delas no crime de associação criminosa do Código Penal. Esse delito, na verdade, ele sofreu, era o crime de quadrilha ou bando antigamente, e virou associação criminosa depois da lei de organizações criminosas que foi aprovada no ano passado. Essa lei, inclusive, ela chegou a ser aventado que ela seria utilizada para os manifestantes. Houve algumas declarações por parte de representantes do Estado de que essa lei seria aplicada aos manifestantes, da mesma forma que a Lei de Segurança Nacional foi aplicada em São Paulo. Mas o único dispositivo dessa lei que foi utilizado foi essa alteração do Código Penal do artigo sobre a quadrilha ou bando. Então, na verdade, o que a gente vê é uma utilização, uma subversão completa de uma lei que foi pensada para uma determinada finalidade, né, para uma alteração no Código Penal, que foi pensada para uma finalidade que está sendo utilizada para uma finalidade completamente diferente, que é a criminalização dos movimentos sociais. A gente não compactua com isso, é um grande absurdo. Assim, a democracia perde muito, né, com isso, porque esse tipo de medida faz com que as pessoas se sintam receosas de ir à rua, né? Receosas de simplesmente serem, de pesar sobre elas uma acusação de associação criminosa com pessoas que elas sequer conhecem, que só estão juntas ali na rua, e aí o poder público coloca essas pessoas como se formassem uma associação criminosa, sem que essas pessoas muitas vezes sequer se conheçam e sequer, inclusive, tenham uma boa relação entre si, né? Porque o Lucas está aqui, né, e sabe, algumas dessas pessoas que foram presas, inclusive, não se dão bem umas com as outras. Então, é um absurdo como completo. É isso, Lucas? Como é que é essa história? Conta aí. Digamos que... Não, nunca é bom citar nomes e nunca é bom citar casos assim específicos de outras pessoas. Não, eu quero que você cite exatamente o caso específico. Eu não preciso citar o nome, não, mas eu quero o caso específico. As pessoas foram presas aonde? Na Praça Santa Penha? Sobre o que ela diz... Não, foram presas em casa. Não, foram presas em casa. Sobre o que ela diz, há no movimento de esquerda, óbvio, ideologias diferentes, formas de se pensar diferentes, e hoje... Com o nosso formato que hoje se pensa, formato de coletivo e formato de assembleias independentes, em assembleias você tem diversas ideologias, diversos pensamentos e diversas pessoas que nunca vão se concordar. Uhum. Você tem, por exemplo, a Assembleia Popular do Largo, você tem a Assembleia Popular da Cinelândia, que acontece toda semana, em que você abre um espaço político para quem quiser entrar. Então você vai ter desde o cara que é neoliberal de direita até o cara que é trotskista, sabe? Uhum. E eles vão estar no mesmo espaço discutindo política. Agora, o que é importante entender e que é privilégio, assim, do que eu entendo como privilégio das pessoas que hoje se manifestam, é que hoje se abre mais espaço, não só na internet, não só na TV, não só... Não importa o lugar, mas se abre mais espaço para a discussão, se abre mais espaço para o esclarecimento. Isso é muito novo e bonito de se ver. Quando você tem a Jerusa, por exemplo, que é da Frente Independente, a Frente Independente, por exemplo, ela, com a Comissão de Cultura, ela abre espaços até para poetas que passam na rua falar suas poesias para o público. Uhum. Essa ideia, ela tem que ser mantida, e essa ideia eu acho que também causa medo, causa espanto. Uhum. Para uma política que sempre foi hierárquica, para uma política que sempre teve quem domina o discurso e quem recebe o discurso. Eu queria só fazer uma recapitulação histórica rápida aqui. Essa questão da ocupação do espaço Você citou os exemplos da Cinelândia, das Assembleias Populares na Cinelândia e no Largo São Francisco, que são duas iniciativas onde realmente aparece todo tipo de gente, todo tipo de tendência política e ideológica. Isso é bom que aconteça, é para isso que ela está acontecendo ali. É uma apropriação do espaço público de uma forma constitucional, absolutamente constitucional, e que, como você citou o exemplo dos poetas, ou eu citaria, também lembraria que durante a ditadura, quando nós vivíamos o estado de exceção declarado, quando não havia eleições, havia repressão política realmente aberta e franca e dita, olha, você não pode fazer isso, tinha um AI-5, você tinha o Teatro do Amir Haddad, o Tá na Rua, que fazia teatro na rua e continua fazendo até hoje, a sede é aqui na Lapa, na Mendes Sá. E era uma coisa que era reconhecido como manifestação artística legítima, porque era uma apropriação do espaço público pelas pessoas, pela população. Isso, Rafaela, me parece que é a contradição maior que vive a sociedade brasileira hoje. Ela não compreende o espaço público como dela. Ela tem o receio de ocupação do espaço público. E quando vem uma situação como essa das prisões de sábado, anteriores ao evento que poderia provocar a manifestação que acabou provocando, isso ainda aumenta não só o temor, como o desconhecimento dessa conceituação do que é público e do que é estatal, do que é privado, do que é público. E, em resumo, dessa cidadania que não se exerce. Queria que você falasse um pouco disso. É muito bom você trazer esse tema à tona, porque eu acho que a Copa do Mundo, né, a maneira como a Copa do Mundo foi realizada no Brasil, eu acho que é bastante emblemático dessa promiscuidade, eu diria, entre o público e o privado. Se você, por exemplo, analisa a Lei Geral da Copa, né? Isso eu tô falando, então, assim, em termos legislativos, em termos, então, teóricos, né? Eu não tô nem na parte da aplicação da lei, que também acontecem subversões das mais variadas. Mas eu digo assim, na própria concepção, olha como é que é uma concepção equivocada. Você tem a tipificação de condutas, né? Você tem crimes condutas sendo criminalizadas na Lei Geral da FIFA, que atentam contra bens da própria FIFA. Então, assim, é o Estado sendo utilizado, as forças do Estado sendo utilizadas para defender, para garantir, para proteger bens de uma entidade que é privada. Então, realmente, assim, uma grande confusão e aí a gente se questiona, né? Que Estado é esse, né? Que interesses são esses que esse Estado tá patrocinando e tá defendendo, né? Não deveriam ser os nossos interesses? Não deveriam ser os interesses das pessoas que estão na rua, que estão, né, brigando pelo exercício da cidadania? E você comentou sobre como as pessoas não se apropriam do espaço público, como não entendem essa apropriação, né? Eu acho que também não entendem porque, como vou dar de novo o exemplo da Assembleia da Cinelândia, a todo dia que há uma Assembleia com 10 pessoas na escada da Câmara, você tem 3 viaturas observando, sabe? Sim. Você tem uma coisa de cerceamento mesmo, onde qualquer ato público, se você coloca uma bandeira mesmo, uma bandeira que defenda ou um partido de esquerda ou um ideal de esquerda, se você coloca uma bandeira fora FIFA, como foi colocada de diversas maneiras, como teve o protesto do Favela Não Se Cala, da Chapéu Mangueira até Cantagalo e tudo mais, você tem um cerceamento da força policial para que manifestantes estejam cercados de um lado e qualquer transeunte esteja do outro lado vendo que a população não enxerga como marginais, porque se você se acontece um crime numa rua e você tem a força policial para reprimir o criminoso, né? Você tem a força policial agindo para prender o criminoso, você vai vê-lo como criminoso. Se tem 3 policiais cercando alguém, você vai ver ele como criminoso. Se você tem 10 pessoas discutindo política na Câmara, mas você não sabe que elas estão discutindo, e você tem 3 viaturas, você não vai para lá, se você não tem o conhecimento. Não é como se você estivesse numa faculdade, anda pelo corredor, tem uma discussão legal, e aí você vai. Por quê? Porque você entende que a força policial ela está para garantir seus direitos e para garantir a segurança, quando na verdade ela também é usada para reprimir qualquer ato político livre. Eu acho que é isso, qualquer ato político livre, não financiado, não investido e não iniciado por por alguns interesses que não são dessas mesmas pessoas, ele já hoje já é mais reprimido, entende? Não, é isso aí. Eu concordo absolutamente com isso que o Lucas falou. E me parece que realmente assim, é um medo do dissenso, né? É um medo do que não concorda. A forma como o Estado lidou com as manifestações de junho foi assim. A única linguagem que o Estado soube falar foi a linguagem da repressão e da criminalização. Não houve qualquer tentativa de se escutar e de se atender às vozes que vinham das ruas e de se atender às demandas populares. Então, realmente triste ver como o que poderia ser visto como um sopro de democracia na nossa sociedade é criminalizado e é mal visto por quem está no poder, assim. Então... Agora, eu acho, Rafaela, que não é só por quem está no poder, na verdade. Eu acho que houve uma lobotomia, né, durante toda a ditadura, em que eu vejo hoje e recebo aqui a Juliana Alves e outras lideranças dos secundaristas aqui no programa, eles reclamando que nas escolas onde eles tentam organizar grêmios estudantis livres, a diretora não deixa, a secretaria da escola não deixa, impede. Quando você vai na página na internet do Ministério da Educação, você vê lá, tem um link que diz como organizar o Grêmio na sua escola e diz lá claramente que o Grêmio é independente, o Grêmio não é vinculado à direção nem à secretaria, não está na hierarquia da Secretaria de Educação nem de qualquer instância do Estado. E quando você fala, Lucas, dessa questão da polícia presente ali na Cinelândia, antes de cerceamento, eu acho que isso é uma intimidação. A polícia fica ali de uma forma intimidatória, mostrando, olha, a gente está aqui, viu? Vocês não vão fazer nada, porque se vocês fizerem alguma coisa, a gente vai agir. Uhum. Ou seja, não vão pichar a parede da Câmara Legislativa, não vão forçar a grade do... não vão fazer nada. Na verdade, vocês vão ficar sentados na escada conversando e é isso que a gente vai deixar fazer. Entendeu? Não podem nem sair em passeata, porque se sair em passeata dali, eles vão cercar dos dois lados e vão cercar como já cercaram ali mesmo, na própria Cinelândia, para impedir a mobilização dessas pessoas. Esse viés, que é um viés extremamente autoritário, é que parece que não consegue furar a gente não consegue furar esse bloqueio, entendeu? Quer dizer, isso vem desde a escola, desde a organização de grêmio, desde a família, desde que os pais não continuam sem entender o que é, que os filhos... E com a velocidade dessa coisa da internet, com a velocidade das comunicações, você está tendo uma nova realidade ainda mais aguda que essa aí. Você estava me contando um exemplo seu de dentro de casa, né? De você ter que mostrar para o seu pai. Conta essa história aí, que essa história é interessante. Não, assim, realmente... há uma disparidade muito grande entre a nova geração, né? Nova geração que eu falo, a geração que nasce já utilizando a internet, nasce já utilizando os meios de comunicação novos, e aquela geração que nem tem intimidade com os aparatos, né? E eu acho que o que precisa acontecer é essa geração mostrar o que acontece, mostrar qual é a sua realidade. Eu, no caso, que tenho 19 anos e meu pai que tem 43, eu mostro sempre, eu mostro os vídeos de Nova Democracia, os vídeos do Carranca, né? Os vídeos que eu edito. E ele não sabe nem qual é essa realidade, sabe? Tá trabalhando todo dia e tudo mais. E ele agora, tão velho, né? Tem 43 anos, quer dizer, ele já é desse... Ele já conhece, já cresceu com o computador, né? Foi militante, né? Foi militante. Da indústria, Pois é, então há uma distância que eu acho que é muito grande... entre essas ferramentas novas e essa geração que nem é tão velha, mas que não tem o hábito e não sabe, mesmo não foi introduzida, porque eu tenho certeza, por exemplo, de que o seu pai, como você contou para mim na redação, depois que você abriu a porta para ele daquilo ali, ele começou a usar e começou a dizer para você, pô, você viu o que aconteceu? Olha, você viu essa, você viu aquela? Sim. Quer dizer, começa a criar um hábito e começa a furar esse bloqueio. Isso, em termos de direito, em termos de formação, do direito na cabeça das pessoas, Rafaela, é uma coisa muito difícil. Eu vejo, por exemplo, o Instituto de Defensores dos Direitos Humanos, uma ideia legal, uma ideia fantástica, como vejo outras, Human Rights Watch, como vejo a Anistia Internacional, mas eu vejo também que existe uma massa muito grande que impede qualquer coisa de mudar, entendeu? Como é que é essas? Como é que você vê isso aí? Não, eu concordo com você que, de fato, não é uma... não é algo que vem só de quem está no poder, mas é algo que está na sociedade mesmo, né? Um certo medo, eu acho, do que é diferente, do que é dissenso, né? E em relação ao direito, de fato, a gente é muito importante a criação, né, a gente tenta incorporar isso no nosso trabalho, ajudar na criação de uma consciência em direitos humanos, né, de um respeito, de que as pessoas incorporem isso no seu dia a dia, etc. Mas, de fato, os desafios são muito grandes, assim. Eu acho que tem uma questão da cultura mesmo. Eu acho que a sociedade brasileira tem muito o costume de recorrer à violência, eu acho, para resolver conflitos e enxergar na violência uma forma de resolver conflitos legítima e uma forma efetiva, né, de resolver conflitos, que eu acho muito problemática e que vai muito de encontro a uma cultura de direitos humanos. Então, é algo realmente muito, muito, que está muito entranhado, eu acho, na nossa cultura e que, então, se a gente quiser realmente transformar, se a gente quiser ter uma sociedade mais respeitadora de direitos humanos e mais humana, né, de uma maneira geral, isso tem que vir lá de trás, né, lá da educação mesmo, lá de... Do princípio, Do né? princípio mesmo, da forma como os filhos são criados, da forma como os pais, enfim... punem os filhos, né, assim, por exemplo, educam os filhos, etc. Eu acho que o problema está até na palavra que você usou e que realmente representa muito dessa realidade, que é massa. Eu acho que política não se faz pra massa, política se faz pro povo. E quando a gente diferencia, porque quem massifica, quem torna único, né, quem torna na mesma massa, não diferencia um do outro, é a indústria. Quem tem esse esforço de unificar é a mídia já... A mídia tem esse papel de unificar e conformar. E a política nas ruas, não importa. A política, ela tem sempre o papel de, não importa se tem 100, se tem 1 milhão, de dar voz a todos e de privilegiar vozes diferentes. Eu acho que isso é algo muito... que é antigo, é algo que sempre foi criticado. Sociedade de massa já é criticado desde a escola de Frankfurt, desde antes. Só que a gente tem que parar... tem que seguir, entender que já há crítica e já há essa realidade. Agora, para se mudar, para se modificar e pensar novas formas, essa massa não tem que ser pensada como massa. Mas você tem que chegar na massa e enxergar os resquícios de pensamento político que ainda há. Porque mesmo aquela pessoa que vive sua vida massificada, digamos assim, que não quer entrar no meio político, se você que... está no meio político, chega e conversa com ela, você vai enxergar que há pensamento lá, que há crítica. Só que precisa ser privilegiado. Você precisa privilegiar a voz tanto do trabalhador, tanto do autônomo, não importa. Você tem que privilegiar a voz desse cara e ouvi-lo. Não só... porque o discurso de massa é um discurso muito vazio, porque ele vem sempre de um dominador. Ele vem sempre de uma voz única para uma multidão. E o que a política hoje tem que se pensar, o que os coletivos hoje pensam é o quê? A gente divulga para uma, para duas, para 1 milhão de pessoas, mas são pessoas que têm suas vozes, que vão compartilhar cada uma com o seu discurso. E aí é até bom, porque nessa massa você vai identificar as pessoas que estão com um discurso que não privilegia os direitos humanos, por exemplo, as pessoas que estão com um discurso de um, de outro grupo e tudo mais, e aí vai se poder criar uma rede. Porque hoje o que a gente pensa é criar redes. Porque, queira ou não, estar na rua é perigoso, é difícil, e você precisa ter uma rede. Você precisa ter gente que caminhe junto contigo e que pense novas alternativas. A mídia não é só uma forma. Eu ia entrar exatamente nesse aspecto, porque eu acho que quando você começou a conceituar essa questão da massa, essa questão de massa de manobra, esse tipo de coisa, você tocou no ponto que eu acho fundamental. A mídia hoje, ontem eu estava vendo um amigo meu, colega jornalista, que postou no Facebook uma coisa que eu achei interessante. Ele disse, olha, a partir de janeiro, ele faz um vaticínio, né? A partir de janeiro, toda essa mídia, Globo, Folha, Estadão, todos esses jornais, TV Globo, Band, essas coisas todas, isso tudo vai perder a credibilidade e vai ser substituída por uma nova mídia, que é essa mídia que está surgindo, que é essa mídia, como bem definiu o Lucas, é a mídia que não fala de formação de opinião para uma massa, mas você fala para uma pessoa que vai usar aquela informação para compartilhar, para replicar, para contestar. E aí eu queria chamar a atenção também, voltando um pouco ao que a gente estava falando antes, Rafaela, que um vídeo que foi postado ontem por uma pessoa, filmou no seu iPhone um policial militar, e até achei um exemplo raro de policial militar na praça, ali na Praça São Espenha no domingo, que se dispôs a falar, porque eles não costumam falar. E ela dizendo, eu moro aqui nessa rua e eu quero entrar, quero ir para casa. E o cara disse que não pode porque ele está obedecendo a uma determinação, ordem superior, essa coisa. E aí, as postagens, os comentários que vinham a essa postagem eram majoritariamente comentários da defesa do policial, dizendo que o policial está apenas cumprindo ordens mesmo, ele falou isso. E por que que essa pessoa não foi pelo outro lado? Por que que essa pessoa não procurou uma alternativa para chegar na sua casa e ele está ali cumprindo uma determinação? Por que que você não vai brigar com o governador do estado, que é quem manda na PM? E eu me lembrei que a Associação de Praças e da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, que é presidida pelo Vanderlei, veio aqui já algumas vezes, e o Vanderlei defendeu a desmilitarização da Polícia Militar como forma de você romper com esse círculo vicioso que vem essa cadeia de comando, que você, no final das contas, a culpa é do soldado. Como diz o comentário, o soldado não tem culpa nenhuma de estar ali barrando a passagem. Quem tem culpa disso aí é a política que botou ele ali, é a cadeia de comando que põe ele ali. Mas essa cadeia de comando nunca é responsabilizada. Como é que a gente pode quebrar esse círculo? Eu concordo que a desmilitarização é uma pauta assim, urgente e importante para a gente pensar uma transformação, né? Um elemento importante da transformação. Eu ouço muita gente falar, né? É engraçado quando eu discuto isso com alguns amigos conservadores, e eles falam, mas aí, se desmilitarizar a polícia, não vai ter mais... não vai ter mais... As pessoas não vão mais cumprir ordem, ninguém mais vai obedecer, etc. Eu falo, como assim? Você não tem servidores federais, servidores públicos que tem que responder a um superior? Rafaela, a polícia militar é um resquício brasileiro. Sim. É um resquício da ditadura. A Argentina não tem polícia militar, o Equador não tem polícia militar, o Uruguai não tem polícia militar, os Estados Unidos não tem polícia militar, a França não tem polícia militar. O fato de andarem fardados não significa que sejam militares. O fato do cara de paletó e gravata ser chamado de capitão na polícia civil americana não significa que ele seja uma patente militar. Ele é capitão da polícia civil. Então, esse tipo de compreensão é que nós não temos historicamente, porque essa polícia foi criada desde 1808 para proteger o patrimônio da coroa portuguesa. Então, como é que vai mudar isso? É isso que eu fico perguntando. Como é que a gente vai fazer? Eu acho que é porque, assim, o que eu vejo hoje, assim, é uma grande presunção de legitimidade em tudo que a polícia faz, assim. E eu acho que a desmilitarização vai ajudar a que as pessoas questionem um pouco mais o comportamento da polícia. Eu acho que esse tipo de coisa que você fala de, ah, não, mas ele tá respondendo a um comando. Com a desmilitarização, eu acho que esse argumento vai ter que ser flexibilizado, assim. O policial, ele vai ter que ter um pouco mais de senso crítico pra também ver, bom, esse aqui tá um pouco mais... Ele vai ter um pouco mais de liberdade, eu acho. E você tem um comando ali. Sim. Entendeu? Quer dizer, o cara diz assim, não, eu tô recebendo ordem dele. Entendeu? Uhum. E aí você... O que acontece hoje é que esse comando é uma entidade, é uma coisa exatamente, difusa. Exatamente. Então você chega para o cara e diz, então eu quero falar com o comandante. Aí ele chama um superior, a ele que tem a patente superior, e esse superior diz que não é o comandante. Uhum. Aí você diz, então eu quero falar com o comandante, chama o comandante. Entendeu? Uhum. Aí você começa a desacatar. Exatamente. Você começa a se tornar um criminoso. Porque essa criminalização do comportamento civil. Não, inclusive, você falou do desacato, né? O desacato também é um resquício autoritário, né? A recomendação das organizações internacionais que lidam com direitos humanos é que esse crime seja abolido do ordenamento jurídico brasileiro, que nenhum país... Né, que tem uma cultura assim, mais respeitosa de direitos humanos, tem esse crime, porque justamente esse crime é tido como uma maneira uma maneira muito fácil para a polícia de criminalizar, porque tudo é desacato, qualquer coisa é desacato. Mas, qualquer negócio é desacato. Aliás, eu queria até, antes de voltar para o Lucas para falar um pouco mais dessa questão da mídia, porque o Coletivo Carranca é uma resposta a isso, eu queria aprofundar um pouco essa questão jurídica com você, porque... não é apenas a figura do desacato, não é apenas a figura do auto de resistência, não é apenas o desaparecimento da pessoa. O resumo, não são essas coisas que configuram se você tirar isso, você não vai eliminar o problema. Eu vejo, por exemplo, que o arcabouço jurídico, ele está montado todo ele para proteger o status quo, para proteger não o cidadão. Então, por exemplo, essas pessoas foram presas no sábado e foram detidas, incomunicáveis, com determinação. Houve uma determinação judicial, como houve determinação judicial para a soltura. Uhum. Da mesma forma, a justiça age muito, muito mais do que no tempo da ditadura, contra o interesse coletivo ou do cidadão, do que naquele tempo, em que a cidadania era uma coisa sob suspeita, era suspensa. Uhum. Esse tipo de... Existe possibilidade da gente fazer... Eu me lembro do Lula, quando ele foi reeleito, em janeiro de 2007, quando ele lançou o PAC, antes de lançar o PAC, começou um bate-boca sobre justiça na imprensa, e ele disse que era preciso abrir a caixa preta do judiciário. E nunca mais falou no assunto, porque isso é uma caixa preta, realmente. As caixas pretas do Brasil, elas costumam ser pretas mesmo, sabe como é que é? São caixas estranhíssimas, ninguém consegue mexer com o legislativo, judiciário e o executivo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da judicialização e de como a magistratura pode funcionar, como a justiça pode ser mais efetiva, como é que você pode fazer a cabeça dos juízes. Nossa, essa sua fala me trouxe assim, muitas coisas para problematizar. Assim. Em primeiro lugar, então, só para voltando assim, aquele pensamento da desmilitarização, eu acho que um dos grandes também méritos dessa proposta é justamente suscitar e democratizar mais uma instituição que tem um ranço autoritário muito grande, né? Então, tá um pouco mais aberta a ouvir o que a sociedade diz, porque a sociedade vai questionar mais o comportamento da PM. Então, assim, eu concordo absolutamente que a gente tá vivendo, acho que, uma crise muito grande de... As pessoas, eu acho que, anseiam cada vez mais por mais democracia e por participar mais, né? No nosso destino mandar, eu acho. Você acha realmente que as pessoas querem isso? Você não acha que as pessoas querem que o Estado seja o paizão e que resolva os problemas dela e que tire o lixo da porta? Eu acho que tem isso, mas eu acho que junho foi eu acho que foi um grande marco e que demonstra uma insatisfação que eu acho que é geral, assim, que eu acho que vem de todo mundo. É claro que existe ainda essa concepção de ter o Estado, na verdade, o prefeito, o governador e tal, o presidente, como um grande síndico, né? Aquela pessoa que vai simplesmente resolver os problemas e o que importa é a efetividade e a... Mas eu acho também que existe uma... As pessoas, eu acho também que a mídia desempenha, a mídia alternativa desempenha um papel importantíssimo na problematização de coisas que eram tidas como naturais. Yeah. Então... O judiciário, por exemplo, o judiciário é um exemplo disso. A polícia, o comportamento da polícia militar é outro exemplo disso. Então, eu acho que eu avalio assim como sendo esse o nosso grande legado da Copa. Essa inquietação que se gerou na sociedade brasileira e que de alguma maneira vai levar a gente, eu espero, a uma sociedade, a lugares mais democráticos e a uma sociedade mais aberta e mais... É. Foi bom você tocar nesse episódio da Copa, porque um dos legados da Copa, eu acho, e aí eu queria voltar para o Lucas, porque essa questão da mídia especificamente, lembrando essa postagem do cara dizendo, olha, essa mídia vai perder a credibilidade a partir de janeiro do ano que vem. E na Copa do Mundo, desde 2007, essa mídia trabalhou em duas frentes. Uma frente que era desacreditar a capacidade do Brasil organizar essa Copa do Mundo, e ela foi um sucesso. E de outra parte, é encher a bola do Filipão e da seleção brasileira e do Parreira e dessa turma que está no comando da CBF para fazer disso aqui. O Brasil ia ganhar a Copa, como disse o Filipão, na televisão, nós temos a obrigação de ganhar essa Copa e ontem mesmo eu vi essa imagem de arquivo na televisão e digo, olha só, o que a mídia faz, como é que a mídia funciona, fazendo a cabeça, enchendo a bola e depois quando ela vai tirar a responsabilidade dela fora e esvazia essa questão. Você citou na redação, a gente estava conversando, sobre uma imagem que foi usada, que é do jornal A Nova Democracia, que é postado na página da Nova Democracia, do jornal, e que foi utilizada por um meio de comunicação, foi a Globo que usou? Como é que foi a história? Sim, e a própria página da Nova Democracia compartilhou e disse que não cedeu as imagens. Mas o que, que era? Você, que imagem? Era imagem sobre o protesto de domingo. Sim. Né? E foi postado pelo sobre a manifestação, que foi postada pela Nova Democracia, sobre os abusos policiais e tudo mais, e que foi compartilhada sem aviso prévio, sem autorização e tudo mais, como acontece diversas vezes, de forma errada, né? De forma ilegal. Mas sobre o que ela estava falando, sobre a insatisfação geral, talvez eu acho que a insatisfação ela é geral. E sempre houve. Agora, eu acho que a insatisfação com o quê, ela muda. E ela muda muito, assim. Com o que as pessoas estão insatisfeitas, hoje, ainda assim, ainda pra massa, ainda pra uma grande quantidade de gente, a insatisfação ainda é regida pela mídia. E ainda é regida pela cultura de massa. A insatisfação, por exemplo, eu lembro muito, pra mim é pontual, quando aconteceu as primeiras operações das PPs aqui no Rio, e naquele dia fatídico da Vila Cruzeiro, quando os traficantes fugiram, lembra? E que foi um dia que eu acho que antes disso só Copa do Mundo, só Carnaval que unia... A ocupação do Complexo Alemão, você está falando? A ocupação do Complexo Alemão, só Copa do Mundo que gerava um consciente coletivo tão grande quanto foi aquilo. De no outro dia, as pessoas estarem replicando a mesma opinião que era replicada na TV. E eu acho que hoje ainda acontece. Eu acho que hoje quando você tem um veículo de mídia dizendo por entrelinhas, né, que o governo atual é corrupto, você tem uma resposta da população de insatisfação, claro, mas a insatisfação contra valores tão, tão abstratos que não são colocados no âmbito concreto, que é, eu sou contra a corrupção, como todos nós somos, quero saúde, quero educação, só que na política feita nas ruas e na discussão política que a gente vai entender, ah tá, a gente é contra os abusos da saúde, a gente é contra a corrupção, o que a gente pensa, o que a gente quer, só na discussão política. Quando você tem apenas a resposta do aparato de mídia para você falando que a situação está precária e logo depois, daqui a 2 meses, ele vai dar uma solução, que vai ser o candidato com quem vai fechar, você, se você não estiver numa discussão política, se você não estiver entendendo o que está acontecendo, você vai ser facilmente guiado. E foi, porque eu acho que da manifestação de 1 milhão para hoje, não há mais 1 milhão na rua, não é só porque por causa de repressão, não é, tem vários motivos. Só que um dos motivos é que, naqueles 1 milhão, uma semana antes, um monte de artistas falavam que iam para as ruas. E houve artistas na rua. Houve aquelas pessoas que a pessoa tinha uma aproximação efetiva mesmo, afetiva, com aquilo, estava na rua. Então, muita gente foi... também sem saber o que queria. Mas o lado bom e ótimo daquela manifestação foi o quê? As pessoas conheceram as ruas. Foi efetivo. Agora, eu acho que esse conhecimento, ele tem que vir carregado e acompanhado de pessoas que já estão no processo. Então, você acompanhar aquela pessoa que não tem esse conhecimento, não está tão a par, e você mostrar e iniciar mesmo. Eu acho, da minha humilde opinião, que a participação, a importância dos artistas nessa mobilização foi muito relativa. Eu acho que muito importante realmente foi o aumento da passagem do ônibus, que aconteceu ao mesmo tempo. É uma coisa municipal, costuma ter uma data em cada cidade, e aconteceu por um pedido do Ministério da Fazenda para que não atrapalhasse os planos econômicos, aconteceu todo numa mesma época, numa mesma data, e então começou a pipocar o movimento Passe Livre em Porto Alegre, que começou em Porto Alegre, depois São Paulo, depois Rio de Janeiro, e isso foi ganhando a rua de uma forma que deu vazão a todas as demandas sociais e mais, até aos artistas que foram para as ruas aí. Mas você falou uma coisa que eu queria puxar aqui, porque me parece exatamente, Rafaela, o viés que a gente estava falando ainda há pouco, entendeu? Ele disse que a emissora de televisão usou a imagem postada pelo jornal Nova Democracia de forma ilegal. Mas se a postagem está na internet e ela está, inclusive, identificada com o logotipo do jornal A Nova Democracia, e se é interesse do jornal A Nova Democracia atingir o público, que é exatamente esse público da TV Globo, é alguma coisa ilegal isso aí, a utilização desse material? Mesmo que a Globo dê ou não dê o crédito, é ilegal do ponto de vista da lei? Eu imagino que, assim, eu não entendo tanto de propriedade intelectual, mas eu imagino que a Nova Democracia teria que ter autorizado, né? A utilização. Ela teria que pedir autorização ao jornal Nova Democracia antes de postar. Ainda que seja público. Sim, a Globo postou também, botou no Jornal Nacional o Bruno Telles, que foi naquela manifestação no ano passado, foi criminalizado, acusado de ter bomba Molotov dentro da mochila. Ele não tinha nada na mochila, e a Globo comprou a ideia, comprou a história de que ele tinha, e depois teve que se desmentir, porque ficou muito evidente e apareceram as imagens na mídia, e nesse caso a Globo mostrou as imagens. Também ela teria que ter pedido autorização prévia, e a quem? Ou ela poderia utilizar aquelas imagens para fazer o seu meia-culpa pessoal ali, institucional, como uma mídia que tinha transmitido. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Quer dizer, o Marco Civil da Internet, ele não contempla esse tipo de discussão, porque ele trata de outras questões mais elaboradas. Mas a verdade é que se você está postando nas mídias sociais e o Coletivo Carranca está nas mídias sociais, o que o Coletivo Carranca põe nas mídias sociais, eu replico sem pedir autorização a quem quer que seja. Eu ponho aqui como eu pego o que está na Globo. A Globo tem os seus sistemas, os seus firewalls, os seus sistemas de defesa para impedir que alguém replique aquilo ali, entendeu? Então, se o Coletivo Carranca não tem essa proposta, ele está pressuposto que é para você usar mesmo. Aliás, essa é a ideia de você criar. Essa é a ideia da Mídia Ninja? Mas assim, me parece um pouco complicado, porque a Globo vai estar lucrando a partir de... Qual lucro? O lucro de patrocinadores, enfim... Sim, de veicular aquilo ali, que é a notícia, aquilo ali não dá... Acho que o problema não dá patrocinado só o lucro. Ninguém. Não, mas o que eu digo assim, a imagem que vai ser colocada no site da Globo, por exemplo. Sim. A Globo está sendo financiada por diversa, enfim, né? ela tem, ganha dinheiro. Eu acho a única coisa que eu acho que você é que a Globo não está dando crédito, só isso. Sim. Entendeu? Porque dinheiro não entra nessa parada. Ela está pegando uma imagem e botando essa imagem ali. Ela não deu crédito. É a mesma coisa de uma foto. E isso é antigo, de foto. Sim, sim, sim. Você publicou a foto, você tem que dar o crédito do cara. Essa foto é do fulano de tal. Entendeu? Se você não dá o crédito, você está assumindo a autoria dessa foto e você está assumindo o direito autoral dela, portanto, e aí você está ludibriando a pessoa. Independentemente de ter dinheiro na parada, pode não ter, você pode ligar para o cara e o cara autorizar a utilização da foto. Essa é a questão que eu vejo na mídia, nessa mídia combativa, nessa mídia que está... que está nascendo aí, que essa mídia ninja, que essa mídia Coletivo Carranca, que é a Nova Democracia, a agência de notícias das favelas, entendeu? essas mídias, inclusive, elas dizem, você pode usar, use. Entendeu? Porque é para isso que ela está aí. É para ser usada. O único problema que nós temos como mídia alternativa com as mídias, né, tradicionais é que é o discurso das mídias tradicionais atrelado ao nosso material. Por exemplo, muitos fotógrafos de mídia alternativa que saíram de agências porque as agências, né, o cara vendia foto pra agência e do nada o cara tava na manifestação, a foto dele saía com um dizer manifestante, vândalos, e com dizer que queimava o filme dele. Então, hoje, a gente enxerga que não dá pra mídia alternativa fechar, se unir a grandes corporações que hoje não nos representam mesmo. Aliás, você tocou um ponto legal, um discurso que é o seguinte, o cara que é o profissional da grande emissora e que sabe que a grande emissora não vai aproveitar aquele material, ele dá o material e diz, não diz que é meu não. Não é verdade? Quer dizer, funciona numa mão essa rua, então ela funciona também na outra mão, também do outro lado, entendeu? Eu não sei, porque uma coisa é você individualmente compartilhar aquela foto, entendeu? E outra coisa é uma corporação que se utiliza de um trabalho que você desempenhou para, de alguma maneira, obter ganhos, sejam eles políticos, econômicos, etc. Porque, inclusive, a Globo tem sido assim, hostilizada nos protestos, né? Claro. Justamente por essa manipulação. Pela postura dela. Exatamente, que se faz. Pela postura histórica. Então, me parece uma forma dela burlar isso, né? Então, vamos pegar aqui uma foto bonitinha que o pessoal da Nova Democracia fez e vamos postar e dizer que a gente estava lá. Ela não disse isso. Ela não disse que estava lá em nenhum momento. Ela botou a imagem. Sim, mas... Entendeu? Quer dizer, pois é, ela botou a imagem. Como você, ela mas bota você a imagem da Cisjordânia, você sabe que ela não está lá também na Cisjordânia, né? Você sabe mas que a Globo não está em Jerusalém. Né? Pois é, isso aí, voltamos à questão do crédito. Essa, a única coisa é a questão do crédito. Então, e esse crédito não significa grana, entendeu? Não significa dinheiro. O Bradesco vai continuar patrocinando o Jornal Nacional, independentemente da Nova Democracia aparecer ou não aparecer, do Coletivo Carranca aparecer ou não aparecer, a não ser que o Coletivo Carranca vá lá para esculhambar o Bradesco. Aí o Bradesco vai. Mas aí a Globo não vai usar a imagem, entendeu? Quer dizer, você tem um negócio montado, e aí é que eu acho que a nossa briga aqui, por exemplo, nessa bancada, a gente está fazendo esse programa aqui, que é furando esse bloqueio. Sim. De mídia. Você não tem esse espaço para discutir isso na mídia. Você tem? Tem algum lugar? Tem? Você que trabalha no DDH, como é que funciona? Como é que vocês fazem coletivas? Vocês chamam a imprensa convencional ou vocês só usam a imprensa alternativa? Não. A gente dá entrevistas sempre que é solicitado. As entrevistas são fiéis, são utilizadas, o texto é contextualizado ou tirado de contexto. É sempre manipulado isso? Algumas vezes, sim. E a gente sofreu um ataque aí, né, midiático da Veja, principalmente. Questionando a questão do projeto Amarildo, enfim. Que a gente teria se apropriado do... Enfim. E... Teria se apropriado de quê? Da marca, Marildo? Não. Do dinheiro que foi arrecadado. Do dinheiro que foi arrecadado. Ah, do dinheiro arrecadado? Assim, um absurdo, enfim. E... Agora, isso aí é uma acusação grave, né? Não, uma acusação gravíssima. Não, como é que é? Não tem que provar, não? Pois é, não. A gente entrou com uma... A gente ajuizou uma ação e ganhamos. Tá, ganhamos a liminar. E aí eles corrigiram na Veja? Aí eles tiveram que tirar do ar a matéria. Tirar o posto do ar, a matéria do ar. Que era um blog, não devia ser exatamente. Da Veja. Exatamente. Essa é outra questão também, exatamente, que é autoral. Articulista. Então aí o blog é do fulano, não é da Veja. É complicada essa situação, né, cara? Vocês veem, para nós encerrarmos o programa aqui, vocês veem alguma possibilidade? As pessoas estão sendo soltas hoje, mas essa legislação pode ser utilizada a qualquer momento em edição extraordinária, até na reunião dos BRICS lá em Fortaleza hoje. Ontem pode estar acontecendo isso aí, a gente não está nem sabendo. Pois é. O que você que é advogada do DDH, como é que a gente pode lidar com isso? Rapidinho que a gente está terminando. Então, eu acho que a mídia alternativa é uma grande aliada nossa, né, na captação das imagens, na coleta de informação e de dados, de violações, etc. E é isso, eu acho que é a pressão popular, é a mobilização que ajuda no nosso trabalho. Legal. Lucas? É, eu acho que não importa, pode vir a lei que for, pode vir a repressão que for, a gente vai continuar na rua, a gente vai continuar se manifestando, cobrindo e pensando em novas propostas também. E, na verdade, esse caminho não tem volta, né? Não é verdade? É. Quer dizer, não tem volta. Depois que inventaram a roda, ninguém parou de rodar, né? Infelizmente. Dizer, não, vamos revogar a roda. Vamos acabar com as máquinas de filmar. Não pode mais, não tem mais como, né? Exatamente. É isso aí, gente. Olha, muito obrigado pela participação aqui da Rafaela Lopes, que é do Instituto de Defesa dos Defensores de Direitos Humanos, o DDH, e ao Lucas dos Santos, do Coletivo Carranca. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para você, um bom dia. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.